Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. E veja quem tem olhos de ver. E ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Lucas, o admirável secretário do apóstolo São Paulo. Disse Jesus aos seus discípulos: eu vos digo, não andeis cuidadosos da vida, pelo que haveis de comer, nem cuidadosos do corpo, pelo que haveis de vestir. Porque a vida vale mais que o alimento, o corpo vale mais do que a roupa. Mas olhai as aves que não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa nem celeiro, e contudo Deus as alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Se, portanto, não podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Olhai os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens sem fé. Não procureis o que haveis de comer ou beber. Não andeis sofredos, porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não tenhas medo, pequenino rebanho, porque é do agrado de Deus dar-vos o seu reino. Vendei tudo o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inexaurível no céu, onde o ladrão não chega, onde a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estejam cingidas as vossas cintas, acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, quando ele voltar das bodas, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando voltar. Em verdade eu vos digo que ele próprio se fingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se humildemente os servirá. Quer venha ele na segunda vigília, quer na terceira vigília, bem-aventurados serão eles que assim os encontrarão. Mas sabei que se o dono da casa tivesse sabido a que hora havia de vir o ladrão, não teria deixado arrombar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque a hora que não esperais voltará o Cristo de Deus. Então o apóstolo Pedro perguntou: Senhor Jesus, esta parábola é para nós somente ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o dispenseiro fiel, prudente, ao qual seu Senhor confiará a direção de sua casa, para que no tempo devido distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo invigilante disser no seu coração: Ora, o meu Senhor tarda a voltar, começar a espancar os criados e as criadas, e a se banquetear e a beber e se embriagar, dirá o Senhor daquele servo, no dia em que não o espera, na hora em que não sabe, e o cortará pelo meio e lhe dará parte com os infiéis na gente. Em verdade, eu digo, aquele servo que soube a vontade do seu Senhor, mas não se preparou, nem fez a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. De todo aquele a quem muito é dado, muito será exigido. E daquele a quem muito é confiado, mais ainda lhe será requisitado. Vim lançar fogo à terra, e que mais quero que ele já está a ter. Mas tenho de ser batizado com certo batismo, e como eu me angustio até que ele se cumpra. Pensais que vim trazer comodismo ao mundo? Não, eu vim trazer divisão, porque daqui por diante haverá uma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra seu filho, e o filho contra seu pai, a mãe contra sua filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Reconhecei os sinais dos tempos. Quando virdes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva e vem. Quando virdes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor e haverá. Ó hipócritas, sabeis distinguir o aspecto da terra e do céu? Como então não distinguis esse tempo? Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Em verdade eu te digo, Quando vais com teu adversário ao magistrado, faz o possível para te livrar dele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entregará ao Meirinho, Meirinho te lançará na prisão, e eu te digo que dali não sairás até pagares o último centímetro. Hoje qualquer legionário lê a Bíblia e entende logo. Mas também quantas voltas eu já dei à Bíblia, inclusive, particularmente ao Evangelho. No princípio chega estranho, na segunda vez começa a se interessar, na terceira já está no vício. Pegou o hábito. E quando se vicia, é uma beleza, porque vício desta natureza não há melhor vício no mundo. O que nós temos é que isso é pregar o Evangelho, o espírito de verdade, do contrário ninguém entende, ou até acha pouco, ridiculariza. Vejam bem esta parte dos livros do campo. Parece que Jesus está fazendo elogios dos malandros, dos vagabundos que não querem nada com o trabalho. Olha só. Não andeis cuidadosos da vida pelo que haveis de comer, nem do corpo pelo que haveis de vestir. A vida vale mais que o alimento, o corpo vale mais que a roupa. Olhai as aves que não semeiam, nem ceifam, não têm celeiro nem despensa. Quanto mais valeis vós do que as aves. Olhai os lírios do campo, não trabalham, não tecem, nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada ao forno, quanto mais vós, homens sem fé, buscai primeiro o reino de Deus e sua verdade, isto é, o conhecimento das leis divinas, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Um leitor mal apercebido pega isso aí, está vendo? Jesus mesmo diz que não adianta trabalhar, o negócio é sombra e água fresca. Porque os livros não trabalham e não lhes falta nada, por que que eu vou trabalhar? Eu e nós. Mas acontece que o trabalho é uma lei divina. Tudo aquilo que não é trabalho, não representa função, não representa esforço, tende a murchar. A própria ciência tem uma lei que diz: a função faz o órgão. Quer dizer, o trabalho é uma necessidade vital. Quem não trabalha está morrendo aos poucos e não sabe. De modo que há muita gente que fica preocupada que venha logo o sábado, venha o feriado, venha o domingo, para não trabalhar. Mas cada um escreve no seu próprio livro da contabilidade divina o que faz todo dia. Todo dinheiro que o sujeito receber sem fazer jus a ele, vai devolver. Quer dizer, os que se acham espertos são uns idiotas quadrados. Jesus nunca poderia condenar o cuidado com as coisas da vida. Como não condenou em Marta aquele zelo doméstico? O que ele condenou em Marta foi aquele exclusivismo das coisas materiais, a ponto de nada restar para o próprio Deus. Marta devia então ser aquela mulher cuidadosa, dona de casa exemplar, mas não tirar a parte espiritual que Maria tão bem sabia cultivar. Por isso Jesus disse: Marta, Marta, te preocupas com tantas coisas, e entretanto uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, não lhe será arrancada jamais. Jesus dá a entender que o homem não deve fazer do dinheiro, das coisas materiais, a sua preocupação exclusiva, porque então passa a ser um escravo das propriedades materiais e não vive a própria vida. Quando se resolve a viver a vida, chegou a hora de embarcar para o cemitério. Olha aí o castigo. Muitos milionários passaram a vida juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro. Depois tiveram que morrer, a fortuna ficou para os filhos. E sabem qual é o maior suplício de um pai avarento que se encarnou? De um milionário que se encarnou, que só pensava em ganhar dinheiro? É ver os filhos gastando dinheiro em automóveis. E anda para cá e anda para lá, passeios na Europa. Pai fica louco dentro da roupa espiritual, porque já não pertence mais a este mundo. O maior tormento com um pai avarento é ver os filhos esbanjando o dinheiro que ele juntou com tanta avareza. Ora, quando a criatura busca o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Não tenhas medo, pequenino rebanho, que é do agrado de Deus dar-vos o reino. Está acabado. Faça cada um sua parte e nada faltará. Mas não se escravize as coisas materiais. Se há pessoas que só pensam na saúde, no conforto, então bota dinheiro no banco, tranca a despensa, tudo que é possível, seja coisa de comer. Eu conheço um camarada que, com medo de ficar doente, toma remédio, que assim a doença não vem. Toma remédio com medo da doença. Então o raciocínio dele é o seguinte: quando a gente fica doente e não toma remédio, vai ficar bom? Então eu tomo remédio já para não adoecer. Aí é que vai direto pro caju. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não fazer do dinheiro o objetivo da vida, a finalidade da vida. Propriedades, bens materiais, quanto mais tem, mais quer. Aí cai naquela chave, louco insensato. Esta noite Deus pedirá a tua alma, que adiantou todo o teu esforço. De que vale ao homem conquistar o mundo inteiro e perder a tua alma? Portanto, dai esmolas, isto é, fazei donativos para campanhas de caridade. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, um tesouro inexaurível no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça rói. E essa sim é a riqueza eterna, a que se constrói dentro de cada um. E cada um veio ao mundo nuzinho inteiro, não foi? E vai sair nuzinho inteiro. Não vai levar nada. Só é mesmo o nosso o bem que vai conosco, então o mal que nós fizemos. Quer dizer, muita gente diz que Jesus vai voltar, coisa nenhuma. Mas é Jesus mesmo quem diz, é o Cristo quem adverte: estai bem apercebidos, porque a hora que não esperais voltará o Senhor. Agora vejam só o trabalho da LBV, mas é uma coisa, nós estamos voltando ao princípio, a curva está se fechando. Estamos chegando lá. Eu posso dizer estas palavras de Jesus. Não penseis que eu vim trazer comodismo ao mundo, não. Vim trazer fogo. Por isso é que o povo diz, Zaru é fogo. E é mesmo. Zaru é fogo. E que mais quero se o fogo já está aceso? Palavras de Jesus. Então, como a vida é tão breve, quando vais com o teu adversário ao magistrado, faz o possível para te livrar dele no caminho, para não seres lançado na prisão, e dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. O que é que significa isso? Enquanto você não pagar o que deve, tem de reencarnar para sofrer. A prisão é o corpo de carne. Mas se você pagar o seu débito e se purificar, nunca mais precisará reencarnar para sofrer nesse inferno. Então viva a LDV! Viva o Brasil! Viva Jesus!